Quebec para acionamento, chame torre em 198.95, Mongol Romeu, Papatango. Quebec, camarada 2, bom trabalho. Como Salvador, Tan 3192, boa tarde. Muito boa tarde, Tan 3192, livre táxi, táxi foi Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para 073192. Papatango, Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Decolado Salvador agora, 53, controle 19.8, bom voo. 19.8, muito boa tarde. Papatango, Romeo, Papatango, livre acionar, chame táxi. Controle Salvador, é o Papa Romeo Lima, Alfa Romeo. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, Salvador. Boa tarde, o Lima Alfa Romeo decolou da 17, está curvando à direita no corredor Axé. Quando autorizado, gostará de acender para o 065. Autorizado 65, direto Ilhéus. Autorizado 065, direto Ilhéus, Lima Alfa Romeo. Dan 3155, chame Recife 125 Ono. Recife Ono, 3155, boa tarde, seu bom serviço. Boa. Três, um, quatro, cinco, controle, desça para 8.000, ajuste 1.013, a chegada é bom. Livre, mano, sete, lá para vida de leque. São todos oito por lá para vida de leque? 140 com 10 nós. Gente, grátis, lá para vida de leque. Vamos falar com o Infred. Obrigado. Para o TAN 3192. Ah, desculpe, senhor, foi... Ah, desculpa, 3192, é que a gente estava falando com a Empire, perdão. Não tem problema, vamos aguardar. Tá, 3145, passou a Lagoinhas via, chegada Bonf, desça para 2000. TL-150 já pousando na 1.7 a 1.5 e ele vai já indo para o 4. O senhor aguarda o tráfego, ok? Nós podemos aguardar antes da posição off, antes da taxiway off? Isso, manter a posição no pátio, sem ingressar no taxiway, estou com o tráfego para pousar, ele vai ligar no pátio 4. O senhor está no pátio 4? Afirmativo, senhor. Então a gente fica aqui aguardando o tráfego, vai entrar no pátio 4, depois a gente inicia o pátio. Afirmo, aí a porta tá pronta no ponto de espera. Ok, após a porta na ponta de espera, dá um certo grato. 3192 está seguindo aqui, obrigado. Disponha, senhor. Juliette, fala agora, 5-9, backtrack autorizado até parte 4, porta 17 livre, agilizando. Estou com dois traços aí no parte 4 já solicitando o táxi, ok? Quer agilizar? Agilizando. Livre aproximação ILS. Autorizado, ILS 729. Romeu, acha controle. Sequência livre, estacionar. Alfa Juliet, bem-vindo. Ciente, prossiga visual, chame Paripe, MI 13. And 327 Kentucky Center 125.1. Pode sim, pode sim, vamos para time, reporte em ponto de espera. Aproximadamente 10 horas, 8 milhas. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Web 729, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895. 1895, obrigado, boa tarde. Boa. Mandou 1975. 1755, Salvador, desça para 8013, chegada bom. 8013, bom, sucesso. Chato travado. Bom, passando externo, web 5729. 729. alinhado em ponto cabeceira 17. Web 5729, pouso autorizado na 10140 com 10. Teve pouso 10729. Alô, Léo, seu nome é Bravo. Para o controle. Seu nome é Bravo, senhor. Prossiga. Está no posto de Aracô aqui, vai manter o cobrevoo aqui, abaixo de altitude. Vou precisar dos 1.500 pés e vou descer até 200 pés. O controle está ciente, está melhor, Bravo. Grato. Monte Chico, instrução, curve à esquerda, voe Duna, Duna e ILS autorizado, 3145. Esquerda, Duna, autorizado ILS, na 3145. Voo 9755, Alagoinha, desça para 5.000. 5.000, 755. Eu acho que o tráfego na posição 11 horas, 5 milhas e meia, aeronave da TAM passando 3.700 e descida para 2.000 pés. Tá visual, Romeu, ótimo. Pinas, Gol 1785, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Juliette. No ponto de espera, chame torre em 1.8.95, boa tarde, bom voo. Livre o táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da chama, então no zero chama 2895. Obrigado, Gol, no 785. Cena normal no transponder, chame Paripe, operação visual 1013. Sete, chamada Paripe, 1013. Só ver se é um tráfego na minha posição de 12 horas, confirme a distância do mesmo? É um tráfego visual, capitão. Eu acho que eu informo, controle. 7, retorna visual, 1013, chame Paris. 8, Quebec. Muito boa tarde, 4198, ajuste de altímetro no 093, pronto para cópia. Prossiga. 4198 está aprovado para Confins, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita. A saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Onde intercepta aerovia Pesolu 16 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1.9.8, transponder 5.4. Correção, transponda 5471, azul 4118. 360 aprovado, decola da pista no zero, com curva direita, na Dael Leda. Após voa para a posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, e intercepta Upper Zulu 16, e após conforme preenchido, 198, controle, 5471, transponder. Azul 4118, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento. Chamaremos. Boa tarde, 5729, livre táxi, taxiway Alfa Índia para o portal 01. Alfa Índia 01, 0725, qual é a sua velocidade? 280. Paciente, mantém 280 mais. Controle, passarelo 2231, boa tarde. Boa tarde, passarelo 2231. A princípio você vai descer para 9.000 com 1.013 com 250 nós. Inicie a redução agora. 9.000, 1.013, 250 nós. 2231. Controle Salvador, meu cordial, boa tarde. Papatango Romeu, Papatango, decolada cabeceira no 7, curvando à direita para ingressar, corredor Axé. Paciente, Romeu, Papatango, meu cordial, prossiga visual, chame no farol da barra. Chamará no farol da barra, Romeu, Papatango. Júlio. 1755250 nós na velocidade. 250, 750. Série do 2231, no giro à esquerda e vou Itap. Itap, 2231. Está vindo algum campo, senhor? Sente a guarda de transferência. Guardando, ótimo. O 1755 vai descer até 2.500 pés devido ao tráfego. 2.500 pés, o 1755. 785, decolado agora 08, controle 1098, transfere, morro. 098, boa tarde. Item ainda, Júlio, me escuta? Ainda vai decolar ou vai deixar o passageiro ainda? Ou só vai deixar o passageiro, ainda decola ainda? Sim, vou decolar, senhor. Ok. 1785. 785 é o controle, quanto está atrasado? E o Romeu Oscar direto para a final da pista 17. Final da 17, Romeu Oscar. Livre. Romeu Oscar. Livre. Romeu Oscar. Velocidade. Marca a indicada de 157. Ciente, reduza para 130, 130 nós. Reduzindo para 130 nós. Contra Salvador, muito boa tarde, voo 925, Quebec. 925, esse é o controle, meu cordial. Desça para 6.013 na ponta. 6.013, 925. 45, solas 10, direito 121, décimo 9, sola livrar, bem-vindo. Direita, 29, obrigado. Pode ficar. 130 de indicada, Juliette de Zulu. Gente, aguarde para prosseguir direto para a final da pista 17. É, tá aguardando. Muito boa tarde, TAM 3145, livre táxi, você está com isso aí, Alfa e Juliette para o portal número 10. Alfa e Juliette para o 10, TAM 3145. 10 mais. Positivo. Juliette Nezulu, direto para a final da 17. Direto na 17, Juliette Nezulu. Pode acelerar. Gol 1755, velocidade 210 mais. Gol 1755. 2109, 1755. Autoriza a Juliette Nezulu acelerar agora a final da 17. É o número 2 para pouso, o tráfego à frente está a 4 milhas e meia, caso deseje poderá acelerar ciente do tráfego à frente. Afirmativo. Muito boa tarde, o CNR 6314 está com destino Petrolina, nível 340, senhor. Afirmativo, ciente da Quebec. O voo sobre água está liberado a restrição de altitude em Itaco, zona 075. Minuto para a cópia, senhor. Perdão. Sim, grava. CNR 6314, pronto para a cópia. Certeza. A CNR 6314 está aprovado para Petrolina, nível 340, pela aerovia Pesolo 20. Decola da pista 10, com curva esquerda, no perfil da saída Momo, com transição Flock. Controle em 119.8, transponder 5510, OCNE 6314. 340 autorizado, Petrolina, pela Anfisolo 20, vai decolada 10, curva esquerda, Momo Flock, controle 198, transponder 5510. Cotejamento correto, ajuste 1013, informação ATIS em curso é Quebec, chama para push, saneamento 6314. Teste é Quebec, chamada para push, saneamento 6314. O Zulu copiou? Copiado, sim. Após o pouso, qual pátio? Pátio 5 ou pátio 4? Pátio 4, se autorizar bem, correto? Entendi. Já avisou a Cailândia aí na curtíssima. Ok, continue apenas aguardando a liberação da pista, o Zulu. Sete. 1075, Duna, desça para 2000. Duna, 2000, 1075. Solo 13, condição livre no Pat 5 de imediato. Tá livre, Pat 5, frequência livre estacionar, bem-vindo novamente. Parou, Paulo. Os homens LS 1770. Ciente, complete aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Muito obrigado. Olha, o Papa Romeu, Sandro Dia Bravo. Oi, Dia Bravo. Papa Romeu, Sandro Dia vai com o de Salvador. Ciente, prossiga para a rotatória. Na rotatória, Sandro Dia Bravo. Gostaria do 2231, vetoração para sequenciamento, esquerda proa 030, tem como limite localizador, velocidade a partir de agora, 210 nós. Esquerda 30, 210 nós, limite o lock 2231. Um. 925 na via, chegada a Bonf, descer até 2500 pés, gol 925. Chegada a Bonf até 2500 pés, não, controle, o meu Papatango na vertical do farol da barra. Seu Papatango, frequência livre. Frequência livre para o Romeu Papatango. O senhor, após nós efetuarmos o cruzamento da vertical de Vera Cruz, nós chamaremos o senhor para atenção ao 045, ok? Ah, ok, ciente. O Gênio Azulu, solo Juno 5, backtrack autorizado até o Pat 4. Ok, para atualização solo, 121-9. Eu mantenho a pro, você vai receber uma pro mais confortável. Ah, ok, obrigado. Você já atingiu 210 de velocidade? Afirmativo. Gente. Pelo Serra Lima, confirme o local de estacionamento, pessoas a bordo. 205. Ciente, mantém essa velocidade até a Duna. Mantém até a Duna, 075. Pode confirmar, está autorizado o procedimento? Está autorizado ILS. Ciente. Uberá, aprovado, nível 080, até 40 milhas, onde cancela e prossegue visual no meu pés, correto disponível. Decola da pista 17, com curva direita, no perfil da saída Gole até a posição Eval. Após, voa direto para Ituberá. Controle em 1-9-8, transponder 5506, aqui o Serra Lima. 5506. Mídia Bravo, chame a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato pela colaboração aí. Papa Romeu, Tango, Mídia Bravo. Me escuta. A 6 milhas, 5 minutos para o pouso em Salvador. Gente, Tango, Mídia Bravo, Pat 4. Não copiou o Tango, Mídia Bravo? Pat 4. Pat 4, senhor. Ok, por cima de outro ou já para a camiseta? Aproxima direto, sem interferir. Tá ok, calma, ponto de seguinte. Direto 4-4, 120 com 2, reporte já 2 milhas. Eu ainda não avistei o tráfego. Passa na 2 milhas, câmbio de abraço. Decola da pista 1-0 com curva direita, no perfil da saída Gole com transição off-to. Controle 1-9.8 e o transponder 5-5-2-0, CMR 6-3-2-1. Cotejamento correto, ajuste 1-0 no 3, informação antiga em curso, arrumeu e chama para posicionamento, 6-3-2-1. Ok, então chama em quando pronto. Estabilizado 1-0-7-5. Deficiente, agora eu estou autorizado a reduzir para aproximação e cheque pré-pouso. Chame a torre e frequência 1-1-8-9-5, gol 1-0-7-5. 1-0-7-5. Com curva direita, perfil do corredor visual Axé. Controle em 1-9-8 e o transponder 0-1-6-5, até o Juliette Serra. Gol 1-9-2-5, descida para 2.500, velocidade a partir de agora 1-7-0 mais. 2-579, gol 9-7. Responder 0-1-6-5, ok? Cotejamento correto, hotel Juliette Serra. O ajuste no momento é 1-0-3. Informação ativa em curso é Romeu. Para acionamento e táxi, chama agora a torre em 1-1-8-95, bom voo. Solo azul 4-1-8, está no gate 8 para puxar aqui acionamento. Vou no 755, muito boa tarde. Mantenha a posição antes de ingressar no táxi, foi Juliette, senhor. Mantenha, Juliette, 755. Azul 4-1-8, livre pushback e acionamento, chama para o táxi. Livre pushback e acionamento, chama para o táxi, azul 4-1-8. O 4-1-8, seria possível coordenar com o pessoal de solo o ingresso do Boeing 737 da Gol aí no portão no qual o senhor está saindo agora, senhor? Positivo. Sim, fica atento aí, versionário, chama o táxi. 1-1-8-9-5. 2-9-5, 2-2-3-1. 755, ingresso na taxi Juliette, lentamente, o portão do senhor é o 08. No entanto, o Embraer 190 da Azul está livrando o mesmo portão nesse exato momento. Então, ao ingressar para o portão, fica atento ao pushback da aeronave. Hotel Juliette para 8, para 100, para o 755. Terra número 2. Amará. Trip 5488, via chegada Mari, desça para 2013. E a chegada Mari para 2000 com 1013, trip 5488. Doni, o esquiosque de uniforme, 360 concluído. Positivo, prossiga para a rotatória. Nós estamos retardando a sua aproximação para evitar aproximação simultânea. Eu tenho 3 jatos para pouso na pista 10. Ok, seguindo para a rotatória, irá aguardar as autorizações. O ISC, OSCA e uniforme. Salvador, boa tarde. TAM 3217, informação Quebec, autorização com fins. Muito boa tarde, TAM 3217, informação no momento é a Romeu, ajuste 1013, pronto para a cópia, senhor. Afirmativo. TAM 3217, está aprovado para com fins, nível 360.